nunca senti. O que sempre sonhei, só você não vê o quanto sofro. Quero colo, amor. Suspiro ao lembrar como um sonho bom. Não quero. Você ao meu lado, o que vou fazer?